será de quem se dá essa Não usa arma, não usa força, usa uma luz completa.

foi o ponto. Friado desconforto para ninguém. Soube, diz a lenda, que trocou as suas certezas por alguns sonhos mágicos. Oh,

quero sentir uma guitarra chorando a pedir. Notas de luz iluminando o caminho, tirar-te da solidão, dizer quem és, ponto de amor e paixão. Pago não é só a tristeza, pena e dor. Pago é destino, alma pura, grande amor. Pago não é só a tristeza, pena e dor. Pago é destino, alma pura, grande amor. Podem dizer que ao fado estou a desobedecer. Dentro de mim sinto a força portuguesa. Ando a chorar e a sorrir, vivo a cantar esta alma pura sentir. Aceito dançar foi na cantiga dos astros a conspirar, que do seu cósmico vagar mandaram teu pai.

Yeah. Yeah. Já começa a ser preocupante. Eu já nem sei se queres que eu seja teu amigo ou teu amante. E eu nem me faço de ausente, só me procuras quando estás carente. Foda-se, és indecente. Mas como sempre estou aqui quando chamas, dou-te o meu ombro e enxugo essas lágrimas que derramas. Quando eu hesito, tu levas a melhor e a seguir passamos de lágrimas ao suor, ficamos juntos e eu nem digo nada. Quando passamos de conversas de amigo a conversas de almofada, debates sobre amor, perguntas sem resposta, do abraço amistoso aos arranhões nas costas. Ainda dizemos sem temer essas palavras proibidas que só adultos têm o direito de dizer. Eu sou amigo para guardar o que partilhas, amante para saberes que os meus dedos fazem maravilhas. Imortaliza esse instante em que suplicas para eu parar quando respiras ofegante. Entregas-te e ficas à minha mercê e dizes que me odeias só uma última vez. Eu sei. I need just a little love, cause you are so fine. I love it when you feel me. Take me to your place, show me what I never saw. Make me feel like, make me feel like I make you scream like, quando tu dizes que tens saudades de sentir-me dentro de ti. Esquece a pose da mulher segura, fala-me de homens com quem tiveste, conta-me em pormenor as tuas aventuras, mas esquece os dissabores, fala-me de amor. Hoje eu e tu somos santos e pecadores. Eu abro o jogo, ponho as cartas na mesa. Escuridão é para quem ama, comigo é sempre luzes acesas. Fruta como se fosse a última ceia, e bate-me e insulta-me como se decorresse ódio nas veias. Porque este é o nosso karma, fingir que não nos queremos, depois cedermos ao desejo da carne. E nem tu sabes se sou amante ou amigo. Despreza-me e rejeita-me como se não quisesses nada comigo. E toca-me como se esta fosse a última vez, e diz que me odeias só uma última vez. Baby, I want you close. I need just a little love, cause you are so fine. I love it when you feel me. Take me to your place, show me what I never saw. Make me feel like, make me feel like I make you scream like, peço e tropeço, confesso, estou cego, mas fico esperto. Vida é um lego, por isso eu pego e monto o meu erro que dá sempre certo. Carrego no lombo, se fica marreco, sentimentos que fazem de mim boneco. Lembranças de tropas no peito, o alego, tropas que cresceram comigo no gueto. Vives na ruína e reparas na galina, vê se acordas ao palhaço. Tens uma grande camisa, mas não é por isso, nigga, que tu vais subir na vida, porque a fama que desliga a verdade da rima. Cheio de swag, mente vazia, meu fim aliado com a polícia. Intruso do rap, falsificado, na melodia não mostra o seu lado. Deus não te põe a brilhar, vem o demónio te iluminar. Tu achas comigo, estás a gostar, embalado, caminhas para o teu azar. Vem, sente-se o óleo que vem pelo ar. Ver ou não vejo, só sinto apertar. Boca não fala, mas fala, olha a bala pela culatra para quem disparar. Mano fininho da família fina, porco na rua para casa caminha. Cuidado na esquina, bandido sem guita, vais de tudo para alimentar a barriga. Mente está fraca numa situação, da fraca razão faço a fortação. Descarrego no rap, minha atenção, força de vontade, não vai para o cachorro. Fácil vai ser, porque a vida continua difícil. Mano, no rap, verdades rebentam na força do míssil.

bem guardado.